café Rialto, Sim, que eu essas nem conhecia. desconhecia, depois de uma pesquisa é E foi que percebi encontrar que era um café também concerto, um onde as café pessoas iam concerto. aos bares Sim. e assistiam a sessões de cinema. Exatamente. Não propriamente no meu tempo, mas de ouvir contar a minha mãe. A minha mãe era uma assídua frequentadora do Café Rialto, onde havia realmente uns grandes bailes, e não só no Café Rialto, havia também grandes bailes que é onde é hoje o Museu do Oriente, que era a Comissão Reguladora do Comércio de Bacalhau, e aí realizavam-se grandes bailes também, como também na Sociedade de Ordem e Progresso. Também era uma grande sociedade, ficava aqui na zona das Janelas Verdes, portanto, também muito aqui à mão da zona de Do Alcântara. Alcântara. E a própria promotora também fazia alguns bailes, que também. Chegou a frequentar os bares da promotora Não, ou só o nunca. cinema? Não, Só o só o cinema. cinema, só o cinema, realmente. Mas o Café Rialto desempenhou aqui um papel muito importante, porque a juventude da altura, da minha mãe, portanto, estamos a falar nos anos 40, 30 e tal, 40, vinha aqui passar os seus tempos livres. E foi aqui que a minha mãe começou a namorar com o meu pai. Foi precisamente no Café Rialto, onde o meu pai, que era funcionário numa mercearia que ficava aqui no Lar de Alcântara. Hoje já não existe nem a mercearia, nem o restaurante que entretanto ocupou o local, mas era aí e foi aí que a minha mãe conheceu o meu pai. Porque a minha mãe, operária da 24 de Julho, muito, muito jovem, ainda aprendiza, como se chamava naquela altura, vinha fazer os recados às fabricantes mais E adultas, então não é? E conheceu. então vinha aqui à mercearia comprar Onde conheceu? queijos e não sei o quê, para elas comerem à hora do almoço e tal. E então aí começou a tomar conhecimento com o meu As pai. ruas mais frequentadas aqui em termos de comércio será a Rua de Sim, Alcântara, Rua de todo Alcântara, aquele largo o de Lar de Alcântara, Alcântara, exato, o Calvário o também. Calvário. Também as próprias Fontainhas, o Lar das Fontainhas, aqui mesmo pegado a nós, que também tinha grande movimentação, porque havia aqui no Lar das Fontainhas as grandes fábricas da CUF. Se eu lhe pedir para enumerar as fábricas que se Sim. lembra, consegue enumerar? Ah, consigo, perfeitamente. Olha, aqui nas Fontainhas ficava a grande fábrica napolitana, que ainda temos toda a sua estrutura, não Que é? agora é o grupo Auchan. Que é o Grupo Auchan, exatamente. Depois, na zona que está agora ocupada pelo Pingo Doce e toda aqueles prédios novos, era a CUF União. Portanto, era a Fábrica União, nós chamamos Fábrica União, onde se fazia armazenamento de óleos que vinham das colónias, óleos de mendubim, óleos de palma, azeites, produtos químicos. E depois tínhamos ao lado, que está hoje ocupado pelo Consulado de Angola, a fábrica União também, mas do fabrico dos sabões e dos produtos químicos. Alcântara cheirava a sabão. Mas a sabão, nem imagino o que era o cheiro a sabão. Já ouvi dizer Cheiro a isso. sabão, porque todas aquelas grandes chaminés Sim. deitavam os fumos do fabrico do sabão e, além disso, tinham uns grandes depósitos de soda que ficavam virados para a linha férrea que atravessa aqui ali aquela zona. Portanto, todas estas fábricas, aqui já para enumerar, só neste bocadinho tínhamos então a Napolitana, duas fábricas União, Companhia União Fabril, a Fábrica do Açúcar, ali junto já mais ao cais, Sim. as fábricas de fiação nesta zona, que é a LX Factory, LX LX Factory. Factory. Mais para a frente tínhamos, a partir da zona já do início de 24 de julho, tínhamos algumas metalúrgicas, uma grande metalúrgica que havia lá na entrada, mas que eu não recordo o nome. A seguir tínhamos a fábrica das lâmpadas. Tínhamos também uma fábrica de litografia em folha de Flandres. A seguir a grande 24 de julho, a Companhia Industrial de Portugal e Portugal e Colónias, que era Colónias. enorme. Tínhamos a Lisnave. Só neste bocadinho aqui. Depois tínhamos mais para o lado de Santo Amaro a fábrica Regina dos chocolates, a fábrica Aliança, que também ficava por ali. E depois havia muitas pequenas indústrias aqui na zona das Fontainhas, muitas metalúrgicas pequenas, fábricas Portanto, era de um grande polo um industrial grande polo Alcântara, industrial. Portanto, com uma. imagina a quantidade de pessoas que trabalhava Sim. aqui. Era enorme. Era imensa. Isso parecia realmente um enxame de gente. E assistiu à deslocalização da CUF, à demolição, Lembra-se dessa altura? Esta fase. O encerramento das fábricas. O encerramento das fábricas. A 24 de julho, lembro-me pessoalmente, porque foi transferida para a zona do Beato e a minha mãe ainda apanhou essa alteração. A minha mãe ainda foi trabalhar para o Beato. Foi trabalhar para o Beato.